mané. Vamos dançar lá no sítio do mané. Vai haver grande festança, vai haver arrasta-pé. Vai haver grande festança, vai haver arrasta-pé. Já cantei minha matula. Vamos pra lá, já cantei minha matula. Quero ver, quero dançar essa tal dança da chula. Quero ver, quero dançar essa tal dança da chula. Diz que é dança da chula. E o seu mané tortuga.